eu te arraso. Falo mal, não te quero, é fim de caso. Coisa e tal, te desprezo e prometo a recente paixão. Com você nunca mais me deitar, com certeza dizer sempre não. Ser segura e tranquila, te olhar e eu prometo de todo te esquecer. Pois te saco dos pés à cabeça, que você não me dá mais prazer e eu prometo de todo te esquecer. Nem que rindo, beijando, me peças, pois você não me dá mais prazer. Eu te arraso, falo mal, não te quero, é fim de caso. Coisa e tal, te desprezo, mas quando te vejo no olho e desmanchas com a mão minha franja, simplesmente, meu Deus, eu me encolho e a vida em minutos se arranja. Eu quero deitar, me cobrir com teu corpo. Desejo esquecer o tal dia a dia. Yeah.